haviam sido por um dia os mais fortes em terras francesas. Por isso, Sérgio Paulinho é o quarto português na história do ciclismo a conquistar uma etapa da Volta à França. Na classificação geral, o homem da Rádio Shack subiu de 77º para 54º, a quase 42 minutos do camisola amarela, o luxemburguês Andy Schleck da Saxo Bank. Rui Costa voltou a atrasar-se na etapa de hoje. Ocupa agora um lugar 83 na geral, a mais de uma hora de Schleck. Portugal desceu 5 posições na tabela da FIFA. Na lista divulgada hoje por um organismo que rege o futebol mundial, a seleção nacional baixou do 3º para o 8º posto, depois de um Mundial pouco conseguido. Sem surpresas, a Espanha, campeã na África do Sul, passou para a frente, lidera a classificação pela 3ª vez na sua história. O Brasil, o anterior líder, caiu para o 3º posto que era ocupado por Portugal, enquanto que a Holanda, vice-campeã mundial, subiu à 2ª posição. A Espanha está, portanto, na frente com 1.883 pontos, a Holanda tem 1.659 e o Brasil 1.533. Seguem-se a Alemanha, subiu 2 lugares, a Argentina é 5ª, também subiu 2 posições, e o Uruguai, que era 16º, é agora 6º, ascendeu 10 lugares. A Inglaterra passou do 8º para 7º, Portugal 3º para 8º, o Egito passou do 12º para o 9º lugar, apesar de não ter participado no Mundial, e o Chile, que estava no 18º posto, está agora em 10º, fecha a lista dos 10 mais. Quanto aos outros países que também falam português, Moçambique está no lugar 80, Angola é 86ª, Guiné-Bissau ocupa a posição 101, Cabo Verde 188, Macau 196 e Timor-Leste ocupa o posto 200. O Mundial 2010 deu lucro a Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol emitiu ontem um comunicado onde garante que será obtido um lucro com a participação no torneio, desmentindo artigos especulativos sobre aspectos financeiros da participação da seleção no Mundial, publicados na imprensa portuguesa. A Federação diz estar em condições de assegurar que, mais uma vez, será obtido um lucro com a participação no Mundial 2010, mesmo incluindo todas as despesas inerentes à fase de qualificação e os diversos investimentos que foram sendo feitos ao longo dos últimos tempos. Lê-se ainda no comunicado que a Federação Portuguesa de Futebol não divulga pormenores sobre prémios acordados em face da obtenção de determinado resultado esportivo, reservando, como sempre, para o relatório e contas aprovado e divulgado anualmente, a publicitação de todas as questões financeiras, nomeadamente as que são ligadas ao Departamento de Futebol. Na atualidade dos três grandes, ontem o Benfica despediu-se do estágio da Suíça com um triunfo confortável diante do Aris Salónica, venceu por 4-1. No terceiro jogo de pré-temporada, após o triunfo sobre Montei 3-0 e da derrota do Sion, perdeu por 2-1. Os encarnados ontem golearam os gregos numa exibição convincente, embora tenham chegado ao intervalo empatado a uma bola. Pablo Aimar inaugurou o marcador, mas pouco depois César Ek igualava o encontro. O guarda-redes Roberto foi chamado a intervir ainda em mais dois lances perigosos dos gregos no primeiro tempo, mas a segunda parte foi dominada pela equipa portuguesa, que começou a construir a goleada com o tempo de Javier Saviola, aos quais seguiriam os de Allan Kardec e do reforço Franco Jara. O Sporting terminou o estágio em França, há pouco, com uma derrota pesada frente ao PSG, o Paris Saint-Germain, por 4-2. Os Leões ainda estiveram em vantagem por 2 golos, estiveram a vencer por 2-0, com golos logo no início por Adel Apollar, na própria baliza, aos 2 minutos, e aos 5 minutos Daniel Carriço fez o 2-0. No Porto, Fuchile confessou que gostava de jogar em Itália. Depois do Mundial que protagonizou ao serviço do seu país, Uruguai, o nome de Jorge Fuchile tem sido um dos mais falados na lista de possíveis saídas dos azuis e brancos. Em declarações à imprensa italiana, Fuchile confessou o sonho de jogar no campeonato transalpino. O sonho de qualquer atleta é jogar num campeonato importante, como em Itália. Se as minhas características são apreciadas pela imprensa italiana, agentes e clubes, significa que tudo pode acontecer, referiu Fuchile ao jornal Calcio Mercato. Lá por fora, destaque para duas transferências. Thierry Henry vai jogar nos New York Red Bulls, equipa dos Estados Unidos da América. O avançado francês deixa assim pela primeira vez a Europa, jogava no Barcelona e diz-se honrado com este passo na sua carreira. É um excitante novo capítulo, é uma honra poder jogar nos New York Red Bulls. O meu único objetivo vai ser ajudar a equipa a conquistar o primeiro campeonato. Conhecendo o compromisso significativo da Red Bull, Estou confiante de que vou ter sucesso com os meus novos companheiros, afirmou Henry em declarações ao site oficial no emblema norte-americano. O negócio foi confirmado hoje mesmo. Michael Ballack vai deixar o Chelsea. O médio alemão vai atuar nas próximas duas temporadas pelo seu antigo clube, Bayer Leverkusen, que deixou há 8 anos. O contrato foi assinado ontem. Ballack diz estar feliz por estar de volta. Portugal está invicto na fase de qualificação para o Mundial de Futebol de Praia, depois dos triunfos sobre Israel por 7-3 e Estónia 6-3, domingo e segunda-feira, respectivamente. A seleção nacional voltou a vencer ontem, desta feita a Inglaterra por 6-3 novamente. Já com a passagem aos oitavos de final garantida, os portugueses pretendiam o primeiro lugar do Grupo D e conseguiram. Contaram com o hat-trick de Belchior, 2 gols de Mager e 1 de Marinho. Nesta qualificação para o torneio que se vai realizar em Roma, Itália, no próximo ano, o adversário de Portugal da manhã é o Azerbaijão, às 2:15 da tarde. Outra seleção nacional, a de basquetebol, voltou a perder contra a Finlândia. Ontem Portugal saiu derrotado por 70-61 em Rio Maior, no segundo jogo de preparação para a fase de qualificação para o Europeu 2011. A seleção prossegue o estágio até o dia 22 de julho, volta a jogar na segunda e na terça-feira frente a Israel. Depois, entre 23 e 25 de julho, participa num torneio com Hungria, Jordânia e Angola. Portugal vai disputar a fase de qualificação para o Europeu 2011 de 2 a 26 de agosto, diante da Bulgária, Polónia, Bélgica e Geórgia. Basquetebol, a fechar a edição de hoje do Desporto Antena, voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!